Pensamentos vão te buscar, em um segundo encontrar o sorriso que me encantou. Rever o brilho dos teus olhos me ensinou o que é o amor. O primeiro beijo ainda está na mente, o seu cheiro ainda está presente em mim. Parece que foi ontem que me conheceu, e hoje é o meu amor, e seu amor sou eu. Me pede o mundo, eu dou, me pede a lua, eu não vou negar. Não vou medir esforço, faço tudo o que quiser pra te fazer feliz. Não dá mais pra negar que eu me apaixonei, te amo agora e pra sempre te amarei. Está na mente, o teu cheiro ainda está presente em mim. Parece que foi ontem que me conheceu, e hoje é o meu amor, e seu amor sou eu. Me pede o mundo, eu dou, me pede a lua, eu não vou negar. Não vou medir esforço, faço tudo o que quiser pra te fazer feliz. Pra negar que eu me apaixonei, te amo agora e pra sempre. Me pede o mundo, me pede, me pede a lua, que eu não vou negar. Não vou medir esforço, faço tudo o que quiser pra te fazer feliz. Não dá mais pra negar que eu me apaixonei, te amo agora e pra sempre.